Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeu Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, o ajuste em Salvador 1-0 no 5, mantenha o nível no 4-5, chame quando pronto para descida. Entra mantendo no 4-5, chamar a pronto para descida, o Golf Mike X-Ray. Dono 738, índice de redução 2109. 210 nós, Golf 738. 5220, inicie redução 2209. Reduzindo 220, 2209, 3520. Azul 4207, sobe e mantém o nível 340 restrito pelo centro. Centro Recife agora no 251-1325. Estabilizando ele, essa China 6255. 255 completa aproximação, torre 986. Torre 186, China 6255. Dona 738, desce para 2500 pés. O ajuste na 095 e reporta passando Serra Vida 366. Desce para 2500 pés, está dando 095, informa no Serra Vida 366, Golf 738. Salvador, bom dia, Oxané 6255, passando o marcador externo, baixar travado. Oxané 6255, continua a aproximação, tráfego já avistado. O vento 1-0-0 graus com 1-5 nós, tem livre pouso na pista 1-0, Oxané 6255. Bibi Pouso, Pistona 0, Xané 6255. Bom dia, doutrito Papá Romeu Charlie. Papá Romeu Charlie, bom dia, prossiga. Romeu Charlie já transfere do centro, cruzando 085 em descida. Vai cruzar, vai ingressar no corredor Caixa Preta. Ciente, desça para a altitude de tráfego, ajuste em Salvador 1-0-5, reporta ingressando no corredor Caixa Preta. Esse é ajustado 1-0-5. Gono 738. Gono 738, completa aproximação, torre 986. 786, Gono 738. 5220, reduza para 1980 nós e desça para 2000 pés. O ajuste na 095, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Informo que o tráfego que precede na aproximação está agora 12 horas 9 milhas. É um Boeing 738 da companhia Gol. Com 1-9-0 nós e ground speed, passando 2500 pés em descida para pouso. Paciente. Segundo 738. O trip 5220 iniciando a adição para 180-180, desce até 2000, chamará estabilizado. Está certo o tráfego da rua à nossa frente. Obrigado. Xané 6255 no solo aos 38, libera a próxima direita, chama 121 na decimal 1. 121 na decimal 1, Xané 6255. Golf Mike X-Ray, confirme mais quantas milhas para iniciar a descida. Agora, 66 milhas para ideia descer no Golf Mike X-Ray. Ciente, informa que terá que ajustar seus corredores visuais de Salvador e será necessário que desça para pelo menos 5.500 pés. Condições de descer a 140, instrumento? Voo no 738, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, o vento 100 graus com 15 nós. Livre pouso, baixar travada na 10, voo no 738. É o Izuno 440, desça e mantenha o nível 140. O ajuste em Salvador, 10, 95. Ainda tem para 140, vou fazer isso aí. Acionamos o localizador, 35220. 5220, completa a aproximação, torre 986. 986, obrigado, senhorita, bom trabalho. Muito boa tarde. Torre Salvador, Trip 5220. Trip 5220, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aqui na aproximação, já aguardando pista livre, 5220, alerta 30. X-Ray, da presente, será vetorado. Curva à direita agora, na proa 260. O limite é manter esta proa por aproximadamente 80 milhas. No caso de falha, após as 80 milhas, voa para Valença. 260 por 80 milhas, depois Valença, o Golfo Mark X-Ray. Voo no 738, solos 41, chama agora 121, decimal 1. 19, voo no 738. Baixou e travou? Ah, passou o Simbra agora, baixado e travado. O trip 5220, autorizado pouso pistão no zero, o vento 100 graus com 15 nós. Aciente 5220 da trip. Max-Ray apenas para correção, no caso de falha nas 80 milhas, voa para Morro de São Paulo. É, caso falha, 80 milhas, Morro de São Paulo, vou fazer isso aí. Salvador, muito boa tarde, é o F6740 com a Lima. Web 6740, boa tarde, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, ajuste na 015. 050, poderia voar ITAP? Web 6740, afirmativo, ITAP da presente, porém desça e mantenha o nível 060. Afirmativo, então, me autorizado agora para o 060 na proa de ITAP, Web 6740. Trip 5220 no solo aos 45, direita 121, décima 1. Confirme 121? 121. Gente. 6740, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 5, correção, no 0 no 4. Reporte estabilizado no ILS X Ferreira, pista no 0. Pode continuar, senhora, da descida para 4, reportarei estabilizado 2000 pés, reportarei estabilizado no ILS X Ray, da pista no 0, FJET 6740. Ciência. Papa Romeo Charlie, reporte Paripe. Romeo Charlie, confirme, vai pousar na 1-0? Salvador, Papa Romeo Golf Mike X-Ray, tá na ideia, descida. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, desça e mantenha 3000 pés. O ajuste no 0 no 4. 3000, possibilidade é para estar presente, morro? Afirmativo, reporte para modificação da JEC. Sente é para andar presente, morro, informará para modificação Golf Mike X-Ray. Controle Web 6740, estabilizou no ILS, avistado. 6740, completa aproximação, torno 186. 186. BR 740, boa tarde, estabilizou no ILS. Web 6740. Web 6740, boa tarde, final da 10, check 3. Baixado travado, final da 10. Paciente autorizado pouso pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 1 no 7 nós, Web 6740. Ativo livre pouso na 6740 na 1 no 0. Salvador, triplo Papá, Romeu Charlie, passando através de Vera Cruz. Ciente, confirme, vai prosseguir via corredores para a pista 1-0 ou vai modificar e realizar o ILS X-Ray da pista 1-0? Preferência é dar presente para direto a 1-0. Aguarde, Papá, Papá, Papá, Romeu Charlie. Papá, papá, papá, Romeu Charlie, da presente, autorizado direto a sinal da pista 1-0. Direto 1-0, Romeu Charlie. Web 6740, solo 58, libera a direita e chama o solo 121 na decimal 1. Direita, solo 21, na objeto 6740. direito, Salvador, gol 1260. 1260, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 100 graus com 17 nós. Alinha e decola 10, gol 1260. Controle, o Papão, meu Golfo, Mike XR, passa agora 050, tá totalmente zon. Golfo Mike XR, modificado ao 01, reposto cruzando 2500. Volta lá. Romeu Charles, para avisar o capitão 1-0. Tá na final da 1-0, Romeu Charles. Quem vai do Golfo Max X-Ray? Golfo Max X-Ray, frequência livre. Uno 260, decola ao 02, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, gol 1260. 1260, contato radar, para o 390, saída Puca. 390, Puca, 1260. Papá Romeu Charlie, chame torre na frequência 1 noite, decimal 6. Da 150, tá na Mari. 186, Romeu Charlie. Salvador, bom dia, transfere Romeu Charlie. Triplo Papá Romeu Charlie, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 10. Aproximando 10, já baixado, travado, aguardando a autorização, Romeu Charlie. Após o pouso, qual pátio? Pátio 3. Ciente. Beleza, pode voar para bode, tá? Boa tarde, é o Papá Papá mais direto, chamando. A matéria chegada, é 6721, obrigado.